Brasil já teve. Não vimos outro trabalhar igual pela nação. Jair Messias, Bolsonaro, novamente. E ao comunismo e ao socialismo eu digo não. E não há outro melhor para conduzir a nossa nação. Jair é o terror da esquerda, meu irmão. Sou 1000% Bolsonaro, é 22 no dia da eleição. Vamos à luta pelo bem da nossa nação. Ele é o mito, ele é o nosso capitão. Chegou a hora, patriotas, de proteger os nossos filhos. Em defesa da família, liberdade do país. Ecoar o grito pelo bem e a justiça. Mostrar o nosso amor pela bandeira do Brasil. Então vote 22, depois confirme com alegria. A esquerda nunca mais, somos patriotas. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Esse é o nosso lema e nunca mudará. Ele é o mito, ele é o nosso capitão. Seu governo foi marcado sem corrupção. Jair é o terror da esquerda, meu irmão. Sou 1000% Bolsonaro, é 22 no dia da eleição. Vamos à luta pelo bem da nossa nação. Ele é o mito, ele é o nosso capitão. Atenção, patriotas! É 22, Jair Messias Bolsonaro, o presidente do Brasil. A nossa bandeira jamais será vermelha. Chegou a hora, patriotas, de proteger os nossos filhos. Em defesa da família, liberdade do Brasil. Ecoar o grito pelo bem e a justiça. E mostrar o amor pela bandeira do Brasil. Ele é o mito, e ele é o nosso capitão. É isso aí, patriotas. É 22 e confirma Jair Messias Bolsonaro, presidente, mais uma vez.